68, autorizado a chegar da mar e desça para 2 mil pés, que é legal no 094. Autoriza voar Duna, para 2 mil? Itápio, no 168. Itápio, 2 mil. Salvador, boa noite, está 3197, informação é Mike, Copa Galeão. 3197 Galeão, autorizado 360, via peso low no zero. Recola a pista no zero, curva à direita, saída da óleo da bridge, controle em 20.8, aciona 5175, 3197. Estado Galeão, 360, peso low no zero, decola down no zero, curva à direita, saída da óleo da bridge, controle em 20.8 e aciona 5175. 3197. Reporta push. Será. Gol no 971, boa noite, aguarde a cópia pro Galeão. Boa noite, tá marcado na foto. Firmo, é a Dael, após Leda e após Bridge. 71 no Porto Copa. Galeão 360 autorizado, via peso 10, decola pista 10 curva direita, saída da Eule da Bridge, controle 20 décima 8, aciona 5405. Confirmo o transponto 5405, aponta push com 971. 5405, com a pasta. Nível, rapaz, estabilizado no óculos que eu tô. Chamará pro. É, seu número 68. É, Gol no 1-68, seu mentor, 1-8, pessoal, 6. 8-6, boa noite. Da 397 para o táxi 142 ao bordo, na Cunha Campinas, altura via 0340. Cilindro 48 a bordo, táxi via Índia, vou esperar dono 0289-18612, que legal no 05319. Índia 18613-197. É o mesmo, entendeu? Foi 148, né? É isso? Se copiado 048, né? Grato, então 148, confirma? É, exatamente, 1-4-8. Boa noite, Gol no 1-68, Libra. Gol no 1-68, taxi Alfa Gilete, portão 05. Alfa Gilete, portão 5. boa noite, tá? 3197, decolando a Dael. Tran 397, contato radar, suba para nível de voo 360, saída Dael. 360, quando possível, direto Dael, tá? 3197. Direto Leda, 3197. Direto Leda, muito obrigado, tá? 3197. Tran 3197, chame centro Recife, frequência 25.1, alterna no 33.25. 25.1, 33.25, tá, 3197. Ativando autorizado, puxa a portagem. Salvador, é o Gol 19. Tá? Gol 971, táxi CV Índia, Monte Paratô, 1862, aqui legal, 905. Agora no ajuste, a gente precisa de ajuste no ponto de interesse, no nosso setor. Hotel Romeo Eco, prossiga visual direto para Aracaju, informe através de Salvador. Está mantendo qual nível de voo? Tio, faça o check no seu modo de ar, não recebeu altimetria. Recebo identificação e o modo de ali, 055, até o meu eco. controle Salvador, de Gol, 1971. Bruno 971 no contato radar, subiu motel 360 após 2000, foi Leda. Após 2000, Leda. Bruno 971, no chame Recife 251, na terra 3325. Pode confirmar mais frequência? 251, na terra 3325. 251, 3325. Senhor, boa noite, é o Gol 9081, é o ciente da informação Mike, está no box 05 para autorização do 370-360 Guarulhos. Ciente, aguarde um instante a cópia, o Gol 9081, a saída é a Gael Leda Bridge. Gael Leda Bridge, 9081 aguardando. Salvador, muito boa noite, é o Oceania 63. 190 com informação mais cruzando 180, respeito ao 1.0. Chilema 310, tendo identificação desse mantendo 12 mil pés, altimetria em Salvador 1.0.5, chegada a Mari. 2015, chegada a Mari, alguma chance de voar zona direto da presente, 6390? Etapa autorizada. Pro de tarde, obrigado, 6390. Gol 9081, cópia. Afirmo, copia. Guarulhos, está autorizado o nível 360. Prossegue na Alpe Zulu 10 até SMAP. Após SMAP, DCT Awake. A posição é Alpha, Whisky, Alpha, Kilo, Echo, Awake. E após direto Maricá. Em Maricá, vai interceptar Upper Zulu 44 e prosseguir até Nilsa. E prosseguinte conforme o plano. A decolagem da 10 com a primeira curva à direita, subida é a da El, após Leda e após Bridge. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5424. Utilizados para Guarulhos, Ronisa 360, a rota Perzulu 10 SMAP, Awake, Maricá, Perzulu 44 Nilsa. Decola do 10, curva direita na Dael Leda Bridge, 120-80 controle, 5424 transponder. Que o Gol 9081, é só confirmando o transponder, é o 5420. 5420, obrigado. Cara, o cotejamento tá correto, chame no gate 5 para o puxa acionamento. Vou parar. Ryanair 6310, pode manter a presente velocidade até dona? Configuração da aproximação, 6310. Certo, 6310.